Salve, salve, coelhada! A imagem não saiu da frente. Decadentes número 409, num domingo, no nosso horário normal, mas que infelizmente eu não tenho boas notícias para falar com vocês, que nós capturamos 3 pontos essa semana. Deixamos escapar, sabe Deus por quê. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, vamos tentar achar seus combos e porquês. Eu sou Jairo Viana. E estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Doutor Adolfo abrilhantará o programa de hoje daqui a pouquinho, vai aparecer aqui com a gente. Mas vou chamar ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, né? Vamos uma semana que esfriou a nossa recuperação, com esse empate com um sabor muito amargo de derrota lá para o Cuiabá. Mas vamos que vamos, não tem tempo de lamentar muito não, porque já tem um outro jogo, e aí a vitória é mais do que necessária depois desse tropeço de sexta. Fato. A gente não tem tempo de lamentar, não. Terça-feira já tem jogo. E como o menino Lucas Deleucas não estará presente hoje, sou obrigado, com muito amor e carinho, a chamar meu amigo, meu colega, o homem, a lenda, o mito, o homem que tá com a cara amarrotada, porque certamente acordou de um sono. Thales Maciel, dê seu boa noite e já faça aquele resumo pra gente. Você tá falando no mudo, meu filho. Puta que pariu. Que beleza. Boa noite, galera. Realmente a cara tá bem amassada, mas depois de longos 9 meses, quase 9 meses, hoje eu voltei a jogar bola e, óbvio, me esbaldei, né? Bebi igual um louco e à tarde eu só dormi. Vi um pouquinho do jogo da final da Copa do Brasil, nos últimos minutos ali. Mas enfim, nós estamos aqui para falar do América. Sexta-feira, não sei se já é para a gente se acostumando, sei lá, vamos lá. Mas jogamos contra o Cuiabá que vinha numa fase, muito ruim também, não vencendo ninguém, né? E a gente, pelo contrário, vinha de duas vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, uma possível reação, né, com possibilidades boas de ver ali o 16º colocado, né, mas o América americanizou mais uma vez na sexta-feira. O Bustos parece que encontrou uma formação que nos dá um equilíbrio maior, né, com a Avelar ali de terceiro zagueiro, aquela confusão toda. Jogamos ali na frente com o Felipe Azevedo e com o Mastriani. Felipe Azevedo, nós vamos falar sobre ele no programa. Felipe Azevedo é o mal necessário, né, cara? Porque ele tá aí no América há alguns anos, entra técnico, sai técnico. O Felipe Azevedo é emprestado, ele volta, vai técnico, vem técnico. Sempre o Felipe Azevedo tá jogando e fazendo gols, né? Ele faz gols, isso é o mais interessante, mas ele não é mais aquele cara que, na verdade, acho que no América ele nunca teve essa fase, né, de ser um ponta, né? Ele sempre se destacou mais pelos gols de fora da área que ele faz ainda, né? E pela capacidade de marcação dele, que sempre ele fez o nome do Marlon, né? Se o Marlon tem contrato com o América até hoje, ele tem que agradecer muito ao Felipe Azevedo. E a gente começou o jogo com uma intensidade muito bonita, muito boa, que é o que a gente espera de um time que tem que lutar contra o rebaixamento, tem que fazer uma campanha no segundo turno de campanha de Libertadores. Nós fomos para cima do Cuiabá, achamos um gol com o Rodriguinho, acho que foi o primeiro gol do Rodriguinho na Série A, se não me engano, o Rodriguinho que vem sendo jogando improvisado, mas vem correspondendo, isso assim. Você pensar que o Rodriguinho com menos de 5 minutos já tinha tomado o amarelo, né? Você já viu que assim, o juizão não era dos melhores para o América, não. Fizemos 1-0, depois um golaço, um bonito gol do... Como o Azevedo faz gol bonito no América, né? Como o Felipe Azevedo faz golaços. Quem não se lembra aí daquele gol da Libertadores contra a Cachorrada, né? E ele fez outro gol muito bonito na sexta-feira, 2-0. Putz, 2-0. Fora de casa, com um time que está sem vencer... prato cheio para vitória dar certo, né? Mas o pão tá caindo com a manteiga sempre para baixo do nosso lado. Nosso melhor jogador, nosso jogador mais, não vou dizer o melhor jogador, mas nosso jogador mais regular e da confiança dos Bustos, né? O Martins cagou, ele simplesmente cagou. O primeiro gol do Cuiabá, ele dominou uma bola e foi espanar ela, né, que a gente fala no futebol, foi dar um chutão. Na hora que ele foi chutar, o Davidson, muito rápido, muito esperto, colocou o pé na frente, tirou a bola, para mim foi pênalti. O próprio Jair discorda, o Jair, não sei se ele assistiu o jogo do lance novamente, mas para mim foi pênalti. O Davidson bateu bem, o Cavicchioli foi na bola, mas 2-1. Nós sentimos o gol, mas não tanto quanto aconteceu poucos minutos depois, que deu um branco no Martins. Ele, dentro da área, dentro da nossa área, ele, sei lá o que ele que passou na cabeça dele, ele fez umas jogadas mais estranhas ali, entregou a bola no pé do atacante do Cuiabá. O Cuiabá empatou o jogo e daí pra frente o time se perdeu. O time que estava bem, que estava dominando, com o jogo na mão, se perdeu totalmente, se desencontrou. O nosso capitão não fez o papel de um capitão, que é chamar a responsabilidade. Não, se omitiu muito no jogo contra o Cuiabá. Mais uma das pífias partidas do Juninho, pífias. O Juninho regula bem no América, assim, quando o Juninho joga muito bem, né? O América, o time inteiro acaba jogando bem também, na maioria das vezes. E na sexta-feira o Juninho se omitiu do jogo, se escondeu, sei lá que capitão que é esse. Terminou o primeiro tempo, a gente voltou com os 11 atrás, e até que o Avelar foi expulso numa jogada infantil. Você dá uma... jogador profissional não faz o que ele fez. Enfim, foi expulso, merecidamente. E isso assim, com o juiz querendo nos prejudicar, a gente ainda fez por onde ser prejudicado. Fomos com 10 Bustos. Demorou demais para mexer. Fez mexidas erradas. E acabou que no final do jogo, eu fiquei com a sensação de alívio de não ter perdido o jogo, porque o jogo que estava na nossa mão de 2-0, nós complicamos o jogo, tivemos jogador expulso, e por muito pouco a gente não toma uma virada que seria um negócio vexatório. Não que o empate tenha sido bom, mas foi foda, é isso. 2-2, um pontinho. A turma que estava lá com a gente, todo mundo venceu, nós vamos falar sobre isso aí muito no programa. O Vasco, né? A gente vai falar muito sobre o Vasco, que o Vasco tem um Veguete, que a gente não quis o Veguete, né? A gente preferiu Kaiser e Casares, é isso. Senti que o seu resumo foi um tanto quanto melancólico. O jogo também foi melancólico? Mas tinha como ser um resumo alegre, Jair? Não tinha jeito. Não tinha jeito, cara. Na verdade, você falou muito bem. O meu resumo foi melancólico porque o jogo foi melancólico, né, cara? Se a gente sai de lá, se a gente sai na sexta-feira com uma vitória, era outro campeonato pra gente, né, cara? A gente estaria bem melhor, né? Mas, enfim, vida que segue. Fato. Bom, você falou um pouco aí sobre classificação. Com esse empate, nós fomos a 17. O Vasco ganhou do Fluminense num 4-2, num clássico. Isso aí é um diferencial. Tá 3 pontos agora da gente, ou seja, mesmo que a gente ganhe deles, a gente não chega, né? Já é por questão de saldo, essas coisas. Nosso saldo tá realmente bem ruim. E o primeiro para fora da zona, com 25 pontos, a gente tá aí a 8 pontos. Ou seja, é uma diferença grande. Doutor Adolfo Parenha, seja mais uma vez bem-vindo e dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa o pequeno atraso aí, resolvendo questões domiciliares aqui. Prazer estar aqui com vocês novamente. Cheguei a ouvir uma parte da abertura aí do Felipe, e um pouco do comentário do Thales, até as coisas resolverem aqui. É uma boa noite também, não tão alegre quanto gostaria que fosse, mas também não estou assim tão desesperado, não. Vendo as nossas ações de primeiros jogos de segundo turno, a gente até não está tão mal, não. A gente está com aproveitamento de 58,3%. 4 jogos, 1 derrota, 1 empate, 2 vitórias. Sim. Então, ruim, ruim de tudo, não tá não. Podia ser melhor? Podia. Podíamos estar numa posição melhor aí. Mais um jogo que a gente ganhou. Eu poderia ter ganhado, perdão. E mais um capítulo para o livro que está sendo editado pelo América, Como Complicar um Jogo Ganho. Esse livro vai sair com vários capítulos. O jogo contra o Cuiabá aí, na sexta-feira, perdão, é um capítulo desse livro aí também. Um jogo que dava para tranquilamente sair vencedor ali. É, isso é o que eu acho mais crítico, né? A gente abriu um 2-0 ali, era para segurar o jogo, não estou dizendo que é para retrancar, não, mas estou dizendo uma questão até mental, até psicológica, de jogar o jogo sem susto, sem nada, com concentração. Eu acho que a gente peca muito por... No livro que você acabou de falar, Adolfo, eu tenho certeza que vai ter um longo capítulo sobre desconcentração. Eu acho que tem umas horas que o time dá uma... Sabe? Se perde ali. E aí, e o caso mesmo lá do pênalti do Deverson, eu vejo um pouco isso. Faltou malandragem, cara. Ele faz isso. Ele já cansou de fazer isso em outros jogos. Ele coloca a perna para tomar o pênalti. Ele se joga. Todo mundo conhece a figura, entendeu? E aí, caímos na dele. Essa é a verdade, né? Não, sem dúvida. Mas acho até que o Martínez foi muito... Muito inocente mesmo, assim. Sim. Dá para falar que um jogador da idade dele pode vir a ser inocente aí no futebol, né? Mas foi nos dois lances, né? Primeiro lance, acho que a impressão que eu tive é que ele não viu o Deverson se aproximando, achou que tinha tranquilidade, quando viu, assustou e bateu, foi imprudente, né? Eu vendo o lance pela primeira vez, eu falo, mas isso não foi pênalti, não, hein? Mas depois que você revê, né, olha os outros ângulos, é aquele critério da imprudência, né? Sim. Totalmente. Segundo lance também, uma bobeira enorme, né? Na verdade, ele tentou passar a bola para o... Tentou passar a bola para o Maidana, embicar ela para fora da área, né? E aí, saiu um passe muito curto e aí a coisa se complicou também. Sofrendo uma pressão enorme já do Cuiabá, que depois do primeiro gol que a gente marcou, eles já foram para cima. A gente recuou um pouco a marcação para o meio de campo para jogar no contra-ataque. Foi tanto funcionou que fizemos um segundo gol, mas depois aí que a gente sofreu o primeiro e veio o segundo, acho que aí é aquela questão, né? O time não pode parar de jogar futebol, né? Mesmo que tivesse sentido psicologicamente o final do primeiro tempo, o cara vai pro vestiário, tem possibilidade até de fazer uma substituição, mas volta de um jeito que não dá para entender, né? Mas aí, doutor, não é a falta de um pulso de um treinador, de um capitão, não, cara? Não, acho que pode ser sim, né? Eu acho que esse técnico, ele é meio, como é que chama o termo aqui? Rígido com os jogadores, rígido assim, mais firme, porque ele reclama muito na beira do campo, ele grita muito, né? Agora, e o capitão também tinha que se movimentar ali, né? Também não fez uma boa partida, né? Mesmo ali no início do... Na época ali, nos 30 minutos, também não estava tão bem na partida. É, mas deveria ter mobilizado o time ali, né? Ali é uma oportunidade muito grande de voltar com uma vitória. O time do Cuiabá não é essas coisas todas, não. Eles foram na vontade, né? Tem uma torcida ali que dá um certo público bom no estádio, né? E eles foram para cima ali, né? Eles sabem que a situação deles mas é complicada. Mas sobre a torcida do Cuiabá, doutor, será que eles torcem realmente pro Cuiabá? Porque o Cuiabá é um time muito novo, né, cara? Se bobear ali é torcedor de Cruzeiro, Flamengo, Corinthians... Não, mas eu entendo que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Mas aí quando encontra um time, começa a ter torcedor, começa a ter um apoio, mesmo que o simpatizante, né? E tem a questão regional, né? O cara tem aquela questão da cidade dele, né? Tipo assim. Igual futebol no interior, né? Isso, exatamente. O cara torce para N outros times, mas quando o Uberlândia joga, todo mundo é Uberlândia, tipo isso, sabe? É uma coisa que a gente não tem isso, não tem como ter mesmo, mas que geral, que um time como o Cuiabá vai ter, cara. Não tem como. Eu tive isso no passado com o meu Barça, com o meu PSG, e agora eu tenho com o meu Al Hilal. Ah, sei. É, você já aprendeu a falar árabe já? Não. Tá certo. Felipe, já vou começar jogando uma pedrada já. Hoje quem deveria estar aqui não era o Felipe, né? Era o Lucas, né? Lucas deveria estar aqui hoje. Por quê? Pra falar o tanto que eu joguei bola hoje. Puta que pariu. Me senti o Benítez hoje, cara. Voltando de contusão. Ô, você tá muito chato com esse trem de futebol, cara. Tá muito chato. Como assim? Mas tá não, muito chato. Ah, voltei a jogar bola. Ah, não mas, sei o quê. Manda 7 fotos de meião, 7 horas da manhã. Todo mundo tá cagando se você joga ou você não joga. Todo mundo está cagando para o seu futebol. Tá entendendo? Eu te peço desculpa por estar falando sobre futebol num programa que eu achei que era sobre futebol, mas ok. Não é sobre futebol, é sobre América. O fato é que o América joga futebol, mas é sobre América. América vôlei. Você joga na América? Era um sonho que eu tinha, sabe? Não realizou por questões óbvias, mas enfim. Né? Eu nunca tive um empresário bom. Porque você não joga bola, por isso. Só por isso. Sofie, eu listo ali no elenco do América vários que não jogam bola. Tá? Durante anos. Tá? Não é de hoje, não. Segue o jogo aí, que a Felipe. Pauta do esporte especializado hoje vai ter até foto no meião. Não, Deus me livre. Ah, Deus me livre. Que chatice. Desde cedo, uma chatice com... Ah, fui para futebol. Ah, mostra a foto do negócio. Eu sou tão azarado que eu comprei ninguém um se importa. Foda-se, eu comprei o meião e não usei ele, porque eu machuquei, eu tive que estrear o meião hoje, feliz demais. Felipe Deleucas. Dê seu boa noite. Ele já deu boa noite dele. Já dei. A minha pergunta é, a Guerra jogará quando? Porque pelo jogo de sexta-feira, Cavicchioli fez um ótimo jogo, hein? É, ele não teve culpa em nenhum dos gols, quase ainda não. Teve o pênalti do Davidson. Assim, porque o Davidson é um bom batedor de pênalti, foi muito bem batido, aí só se ele saísse com muita antecedência para ele chegar, só que se ele sai com antecedência, o Davidson colocava do outro lado também, né? Então, foi bem na bola e fez, garantiu o placar, na verdade, né? A gente só não perdeu por conta dele, né? E acho que é, igual eu falei, independente do futuro do Cavicchioli no América, caso ele vá ficar ou não, isso não conta, eu tenho certeza, ele vai, em termos de motivação, ele vai querer jogar o máximo que ele conseguir, até porque parte do pressuposto que o América pode não querer ficar com ele. Mas ele pode não querer ficar com o América porque ele vai ter uma proposta melhor também. Então eu acho que você tem que pensar, ele não é um goleiro que, igual eu falei, o América é o maior time da carreira dele. Ele não é um goleiro, então, que teve tantos bons salários assim na carreira até então. Então, se ele conseguir pegar aí um time que pague o que ele recebe hoje, ou um pouquinho mais, acho que ele não ligaria de ir, né? Então eu tenho certeza, ele vai querer fazer um baita segundo turno. É o que pode nos ajudar, né? A garantir pontos. E o Aguirre, eu acho que mais do que. Até porque ele. Eu sou fã desse meu Deleuze. Ele é internacional. Aguirre. Fala, tem um sotaque bonito. O cara não joga há 2 anos, então é difícil colocar ele pra. Ele cagou pra minha tentativa de piada, né, bicho? Foi obrigado. Estou muito contente com sua apreciação de Portunhol. E o Portunhol? Sim. Mas eu acho que ele tá mais pra ver de perto, porque, igual eu falei, quem viu os DVD dele, não viu nada, porque o DVD dele não tem muita coisa. Então, assim, eu acho que ele deve estar lá mais como um estágio mesmo e depois ver se fica pro ano que vem ou não. Eu acho que só vai ter chance de jogar se a maionese desandar de vez e a gente tá aquelas soldadas finais ali, sem muita, brigando por muita coisa, ou já salvo. Como a segunda opção é um pouco mais complicada, eu imagino que ele, se ele for jogar, vai ser porque ele mostrou um bom desempenho em treinamento ali e pode ser o goleiro pro ano que vem. Mas não tô achando que ele vai entrar agora, a não ser que o Silva quer ver que vai machucar. Porque a gente já viu que, como o Pazinato não é exatamente uma Coca-Cola, ele parece mais as Pepsi do Independência, né? Então, dá pra... Todo o programa ele tem que falar disso, hein, Thales? Absurdo. Eu te contar... Mas o pior é que ele tá certo, né, bicho? Que mãozinha ruim a nossa pra contratar goleiro. Puta que... Contratar e pra... Contratar, vender e renovar, né? Porque a gente vende os nossos goleiros da base sem saber e mantém Jori. E vai no mercado e busca esse Pazinato. Fora que a gente já buscou aquele que tá na Chapecoense, a gente falhou essa semana. Mesmo, Ayrton. Ayrton, o Lango Lango. Então, assim... Puta que pariu, pra gente pra contratar jogador, nós estamos foda também, né? Na verdade, eu acho que é porque, se eu não me engano, na entrevista que o Euler e o Salão deram pra gente, eles falaram que esse ano o América tinha contratado um aplicativo que ajudava com questão de scout, com negociações. Nossa senhora. Eu acho que esse aplicativo é muito ruim. Porque pode devolver. Contratou esse não, ano. Não é o score do sofá. Não é. Não devolve é o dinheiro do povo, Adolfo. Que eu lembro, isso vocês vão lembrar, né? Eles falaram que o América até tinha conseguido um aplicativo que ajudava, porque você colocava a posição, ele já oferecia, assim, os jogadores que estavam dentro do orçamento e tal, que ajudava a encontrar jogadores por empréstimo. Ele colocava lá, você fala, olha, tem um jogador aqui e tal, ele conta possíveis clubes que você pode ligar para oferecer, ou até ajudar o contato. O América, eles falaram que o América tinha assinado esse aplicativo para testar. Eu acho que, a julgar pelo desempenho esse ano das nossas contratações, pode parar de assinar esse aplicativo aí e voltar com qualquer outro método. Se colocar um olheiro cego observando gente, ele vai ter um índice de acerto um pouco maior do que a gente teve esse ano, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente aqui comentando. Lúcio Melo falando das falhas individuais, Marcelo Calçolari está dando uma boa noite aqui, falando que está com a esperança renovada, Raul Batista dando boa noite, Rafael Dias, Carlos Antônio, lembrando, nosso melhor jogador dos últimos jogos nesse jogo ferrou. O Antônio Assis está lembrando do Vegete, sempre marcando gols. Marcos Lacerda dando boa noite. Joaquim Botinha, Luiz Alberto, Roilson Isidoro dando boa noite. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui. Salve nação, Itabira vos abraça. Esse time não tem jeito, sempre tropeçando nos mesmos erros. Fazer o quê? Carlos Eduardo Reis de Carvalho, boa noite, nação americana. Sou teimoso e acredito que escaparemos do rebaixamento. Mas o América vai deixar todos sofrendo com emoção até o final do campeonato. Hernani Barba, tomara, viu, Cássio? Tomara que a gente sofra, mas no final se salve. Hernani Barbosa, nosso técnico demorou muito para substituir. Tadeu Cota, um time sem caráter. Júlio César Randan, o pênalti foi esperteza do Davidson, que foi mais esperteza do Davidson que falha do Martínez. O pior foi o time fez 2-0, em vez de tocar a bola, voltou a dar chutão para frente. Flávio Azevedo, podem aguardar, o Avelar será suspenso mais jogos após o julgamento. Lance burro igual, aliás, pior que o Ruidana fez em um jogo, não se chuta a cabeça do adversário. Heloísa de Mello dando boa noite, Jesus Ananias falando que o cavalo passou a riada e não montamos. Maurício Cândido, boa noite, Dileto, jogo com gosto azedo. Cuiabá virou o Paraná 2.0 na nossa vida, precisamos urgentemente de uma virada. Vem, Anthony, vem empaquetar em 2024. Tá no espírito, viu? É o tipo de jogador que tá no... Esse aplicativo... Será que o aplicativo que o pessoal contratou para fazer scout é o aplicativo da Polícia Civil? É lá que nós estamos buscando o scout da turma? Jus Brasil? O Pedro Henrique tá aqui falando, será que Zé Ricardo gostou da chegada do Mancini no Ceará? Tenho certeza que ele adorou. Ficou numa feliz. Foi até buscar lá no aeroporto. Sérgio Gandarella, oremos. Richardson Calil, boa noite, galera. Terça-feira, se ganhar, todo mundo volta a se iludir de novo. Não, isso é fato. Laura Grise, Juninho não agrada nada ao time. Jogamos com 10 e depois o burro do Avelar chutou o balde e ficamos com 9. Arthur Mendes, doutor Arthur, sinto um tom de inveja entre os amigos, Jairo. Com inveja do retorno do Thales aos gramados. Nunca. Inveja nenhuma de acordar domingo cedo para chutar bola com o Thales. Sem, não tem chance nenhuma de ter inveja nisso. Bom, vamos falar um pouquinho então. Mesmo tomando 2 gols, e olha que coisa triste que eu vou falar. Mesmo tomando 2 gols, eu agradei a defesa. Eu achei que tá funcionando esse esquema com 3 zagueiros, hein? Ricardo Silva, mais uma vez, fez um bom jogo, hein? Na verdade, nós tomamos 2 gols por falhas individuais de um único exatamente, jogador. Exatamente, né? Não foi da defesa, né? E a defesa suportou a pressão do Cuiabá no segundo tempo. Ok, sim, que o Cuiabá não é um Palmeiras, um time de ponta, mas estava jogando dentro de casa, enfim. Sim, com certeza. Vocês acham que esse esquema com 3 zagueiros está funcionando? Acho que sim. Até porque é um esquema que você consegue ter um Breno no primeiro volante e não passar aperto. Porque os outros esquemas que a gente não tinha primeiro volante. Se você precisar de um primeiro volante marcador, a gente vai ficar a pé. Então, eu acho que esse esquema ajuda. E como a gente não tem ponta, é um esquema que vai colocar 2 atacantes também. E aí você consegue tirar o melhor dos únicos pontas que tem rendido, que não são como ponta, né? Que é o Varanda e o Azevedo, né? E aí acho que você consegue tirar um pouco mais. E aí até... Eu até entendo, né? O pessoal que fala que a gente não precisava do Vegetti, que não é ele queria mudar a cotação do nosso ataque. Mas se pensar que num 3-5-2 você poderia ter Mastriano e Vegetti correndo ali na frente, eu acho que a gente teria grandes chances de ter anotado mais pontos, ainda que a gente poderia ter criado mais chances, incomodado um pouco mais ontem, ou que tirasse um pouco do ímpeto ofensivo, porque você teria duas pessoas para poder tumultuar ali e teria que segurar mais jogadores do outro time lá no outro campo, né? Então a gente teria uma outra diversidade ofensiva que ajudaria para não ser só o Mastriani sozinho, até porque é aquela, quando o Mastriani cansa ou ele não pode jogar, a gente tem que improvisar o Varanda, porque a gente não tem outro camisa 9 no elenco que seja minimamente competente. Então, apesar da gente ter trago um tanto e renovado com mais uma outra porrada de inúteis, né? Então, fica nessa, né? Mas o sistema é esse. Eu acho que dificilmente o Bustos muda, ou se mudar, eu acho que tem chance de voltar a ter uma zaga um pouco mais frágil. E a questão é essa, a gente só precisa parar de errar, porque foi o que custou esse jogo, né? E não foi, por isso que parece, não foi nenhum jogador de defesa que nos custou os gols, né? Não foram falha dos zagueiros, não foi. Foi uma Mas o Martínez, em geral, não estava jogando tão ali na cabeça de área igual jogou esse jogo. Vocês perceberam isso? Até que eu acho que tem rodado, né? Ele chega, ele avança, tem chegado mais à frente. Só aquela história, como o meio-campo ali tem Breno e Juninho também, e o Juninho, que não vai chegar nunca lá atrás. Então, acho que alterna um pouco ele e o Breno quem volta. O problema do lance do segundo gol é porque ele errou porque o erro maior foi dele, mas o Matheus Henrique deu um passe também. Ele cortou para o meio, ele foi dar o passe, acho que para o Martínez, e o passe foi atrás. Então, passou no cara do Cuiabá, que começou a correr livre, o Martínez foi atrás, conseguiu roubar a bola e depois entregou para o outro cara. O problema maior foi esse, né? Mas eu acho que talvez, se o passe não fosse na direção dele, fosse do Breno, talvez fosse outro jogador. Se o passe fosse para um zagueiro, talvez tinha um zagueiro que tivesse chegado picado a bola, né? O que faltou foi isso. Até deu um comentário falando que a gente não deu, que a gente ficou dando chutão ao invés de tocar a bola. Na verdade, se o Martínez dá um chutão ali na área ao invés de tentar tocar para sair jogando, a gente tinha conseguido evitar um gol, né? E talvez tivesse fechado o jogo com 2-1. Então é um pouco difícil, né? Eu fiquei com essa impressão de que ele jogou mais atrás do que normalmente joga. Pessoal, deixa eu dar um aviso a vocês aí. Hoje a gente vai fazer um sorteio aqui no programa. A gente está com 3 ingressos para o Portão 6, tá? E aí eu vou pedir a vocês, quem quiser ingresso, fala aí pra gente se quer um ou se quer dois, que a gente vai fazer um sorteio aqui, tá? No final do programa. Então coloca aqui nos comentários pra gente, tá? Como a gente comentário livre, não precisa ser superchat não, viu, gente? Isso, não precisa. É só falar assim, pessoal, quero participar do sorteio do ingresso, beleza? E fala aí, quero um ingresso, quero dois ingressos, tá? Que aí é interessante aí a gente fazer o sorteio e tentar agradar mais pessoas aí, tá certo? Portão 6, terça-feira. Vamos lá pra gente apoiar o time. Posso puxar um assunto aqui que tem algumas semanas que eu estou querendo falar? É sobre a nossa montagem de elenco desse ano, cara. Se a gente for pegar aqui no começo do ano, a gente for ver aqui, ó, quem saiu? Conte, Luan Patrick e Ayrton. Isso para trás, né? Uhum. Lateral, Nino, Patrick, Cáceres e João Paulo. Meio campo, Índio Ramírez, Flávio, Zé Ricardo. Atacante, Rodolfo e Carlos Alberto. Dessas saídas aí, Conte, Cáceres e Ramírez estão fazendo falta. Nós não repusemos esses jogadores, não. Quem que veio na primeira janela? Matheus Pazinato, Wanderson, lateral Nino Paraíba, que isso é uma piada de mau gosto. Nicolas, que até fez um campeonato legal pelo Grêmio, então esse a gente não pode condenar. Marcinho, que estava sem jogar. Está o de Tales, que eu realmente não sei de onde surgiu. Ele é da base. Então ele não pode falar que foi contratação. Não, ele é da base. E aí vem atacante da Belmonte, que a gente tinha alguma esperança nele, mas infelizmente não deu nada. Matheus Gonçalves, todos nós sabíamos que não ia dar certo. E o Mikael, que também nós sabíamos que não ia dar certo. E aí depois, no meio do ano, quem saiu? O Henrique Almeida, fez falta nenhuma. O Nino Paraíba, o Arthur, que está fazendo falta, querendo ou não. E o Gustavo Marques. Quem chegou? Daniel Borges, que é uma piada de muito mau gosto. O próprio Felipe fala disso. Quando ele esteve aqui, ele era reserva de daquele lateral, esqueci o nome dele. Diego Ferreira. O cara era reserva do Diego Ferreira e volta para a Série A. Pedrinho, ok, que todo mundo queria o Pedrinho. Paulinho Boia, que é uma interrogação. Ele fez talvez duas ou três partidas boas no América, vamos dizer assim, e já ganhou status de salvador da pátria quando a gente precisa. Javier Mendes, que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nesse cara, mas ok, era um volante, é um volante zagueiro, né, que a gente, é uma posição que a gente precisa. E o Burgos, que é um zagueiro que também, até contratar, não sabia quem que era, que não acrescentou em nada. É, tá tudo errado, né, cara, nessa montagem de elenco para nossa terceira Série A, né? Tudo errado, não tem nada, não fizemos nada certo esse ano, nada certo. Ah, eu, assim, eu não cravaria nada certo no sentido que, por exemplo, vamos pensar o caso do Everaldo especificamente. Aí tem o Everaldo, como falei, né? É, o caso do Everaldo, a torcida queria. Eu não sei, sim, pelo preço, não sei pelo preço que veio, não sei se veio caro, se veio barato. Fato é que a torcida gostaria de tê-lo de volta. Tanto é que a gente muitas vezes aqui no Mineiro falou assim, pô, tá faltando, fazendo falta Everaldo, não sei o que e tal. Trouxemos e não deu certo. Pedrinho voltou da janela, foi o único que eu considero realmente reforço. E eu não sei se a cabeça tá em outro lugar, não sei o que que é. Também não funcionou, né? É, então eu acho que além dos nomes, tem a questão dos nomes, mas eu acho que o pior defeito da formação de elenco é que ele foi formado de forma muito desequilibrada. Ele tem muito para certas posições, mas é um muito que é um muito que não dá possibilidade de jogo, sabe? Então, assim, por exemplo, ponta. Quantos pontas nós temos? Azevedo, Varanda, Mateuzinho, fala aí, me ajudem aí. Ponta? Ponta. Tem, Pedrinho, Boia. Boia. Everaldo. Varanda. Azevedo. Watson, que estavam contando com ele. O Watson não estou contando porque está machucado, mas. É. Né, eu falo assim, hoje nós temos aí seis pontas. E o Mateuzinho na formação de elenco era ponta também. É ponta também. Então seriam seis pontas. Mas são pontas com características diferentes. São pontas com características. Por exemplo, nós temos um ponta bom de cruzamento. Para dar um exemplo, digamos que a gente resolve fazer chuveirinho na área. Nós temos um ponta que seja capaz de cruzar com qualidade? Eu não vejo esse cara. Mal Pedrinho em boa fase. Ainda assim, ele é mais cortar para dentro e bater, né? Exatamente. Mas de todos eles, é o que pinga melhor na área é o Pedrinho. Eu acho que o nosso ponta que é diferente é o Mateuzinho. Diferente. Porque ele é o baixinho lento. Ah, esse, tá. Não é uma coisa normal, é bem diferente um pouco essa situação. É, então eu acho que assim, e aí vai um pouco na mesma linha. Você tem, por exemplo, os zagueiros, eu acho os zagueiros todos muito pesadões, muito num estilo, sabe, muito, muito pesado mesmo, sem ter. Geralmente, você pega, por exemplo, uma dupla igual Messias e Rafael Lima, um mais pesadão e um pra correr, né? Então, assim, eu acho que a gente fez uma forma. Não dá pra você falar assim, igual o Everaldo, a gente achava que ia render, não rendeu, acontece, mas eu acho que se você tem um elenco um pouco mais equilibrado, você teria outras opções também, sabe, você teria de onde tirar, e hoje a gente tá num ponto que eu não vejo da onde a gente tirar, a não ser de quem já tá aí, né, nosso presidente tá aqui conversando com a gente aqui, ele falou uma coisa aqui interessante, ó. Ele está falando que a bola de cristal não deu certo esse ano. Quem montou esse ano foi o mesmo que montou nos últimos 4 anos. Acertou mais que errou. Mas esse ano, né, Lencar? Esse ano errou. Eu acho que não tem... Eu acho que, na verdade, é o que a gente fala até de... Até pela experiência. Era para ter ganhado uma experiência. E tem que ponderar também. A gente, os últimos 2 anos que a gente foi na Série A, a gente teve o mesmo problema. A gente teve uma montagem de elenco ruim para o Mineiro. A gente teve troca de comando técnico, porque as coisas não estavam dando certo, trocou o Lisca pelo Wagner Mancini, e depois trocou o Marquinhos Santos pelo Wagner Mancini, porque viu que as coisas não... O Lisca até ele mesmo pediu para sair, porque viu que já tinha perdido o clima, o Marquinhos Santos, a diretoria, viu mesmo que o negócio não ia andar com ele e resolveu trocar. E aí, quando fez essa troca, a gente reforçou o elenco. A gente chegou a trazer o Zart numa das janelas, na outra, a gente, agora esqueci que do ano passado, mas a gente reforçou um pouco mais do que começou o ano com o Marquinhos Santos. Esse ano, a gente não fez isso. Aliás, a gente até reforçou, mas a gente não consertou os erros, que a gente conseguiu reforçar mal. A gente reforçou posições que não eram exatamente carentes. Então, a questão de montagem de elenco que a gente critica é um pouco disso. A gente buscou peças piores do que saíram, ao contrário dos anos anteriores, que a gente buscou peças do mesmo nível para um pouco acima, E esse ano tinha tudo, para ser um ambiente de competição mais difícil, né? A gente até comentou isso aqui algumas vezes. Pelo time em função da... Não, e até em função das SAFs mesmo. As SAFs que subiram, que as SAFs que começaram a acontecer, começaram a botar dinheiro na brincadeira e tal. E a gente ia disputar 3 campeonatos, e enfim. Então, o nosso ambiente de competição era mais difícil. E outra coisa, nesse sentido, a gente foi refém do nosso próprio sucesso. Lá em 2021, a gente entrou no Campeonato Brasileiro lutando por 45 pontos. E nós entramos no campeonato desse ano querendo mais. Você entendeu? Então, a gente já entrou um pouco refém do nosso próprio sucesso nesse sentido, né? Então, caiu assim, o programa? Que todo mundo ficou em silêncio? Ah, não. Acho que todo mundo... Eu tava lendo o Alencar falando que errou tentando acertar. Claro. A gente até acha que errou tentando acertar. O problema, o que a gente coloca, é de fazer um meia-culpa, porque os erros dos anos anteriores aconteceram novamente esse ano. Acontece que esse ano a gente não conseguiu consertar os erros. A gente, pelo contrário, errou ainda mais. Igual a manutenção do Mancini. E aí fala assim, ah, mas... uma das partidas que falaram que manteve, que foi a partida contra o Corinthians, que fez uma boa partida. Pô, a gente perdeu, a gente classificou nos pênaltis. Eu acho que daria pra... E assim, a gente tomou o gol com muita facilidade ali também. Eu vou fazer uma pergunta. Posso te interromper rapidamente? Pode? Fazer uma pergunta pro grupo aqui. Esses dias eu tava conversando com o Serjão, do América História, e inclusive quem não conhece, viu, gente? Deu uma moral com o América História todo dia 30, um ano da história do América sendo contado aí com maestria, viu? Mandem aí também nos comentários quem quer ingresso, tá, gente? Se quer um ou dois ingressos, portão 6, terça-feira. E eu tava conversando com o Serjão, e eu falei com ele, Serjão, daqui a alguns anos, quando você fizer o América História sobre 2023, o que você acha que vai ser o tom desse ano? Aí, obviamente, a gente não sabe ainda se vai cair, se não vai, enfim, né? A gente não caiu ainda, tomara que não caia. Mas o que você acha que vai ser o tom do episódio? O que vocês acham que vai ser o tom do episódio de 2023 se a gente olhar para trás daqui a 10 anos? Doutor Adolfo, que é um cara centrado. O ano que não foi. Na verdade, gente, esse ano era um ano... Um ano não está tão ruim. Está ruim agora, porque a gente está correndo risco de rebaixamento. O ano como um todo, nós disputamos a final do Mineiro, fomos bem, avançamos até as quartas da Copa do Brasil, que me parece que era, esses dois eram objetivos planejados pela administração. Fomos às quartas da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil da Sul-Americana. Da Sul-Americana, que também já foi um resultado bom, né? A gente não vai chegar no primeiro ano, no segundo ano de campeonato internacional e chegar para ganhar. Foram boas participações. O que decepcionou foi realmente o Campeonato Brasileiro. Se culminar com um rebaixamento, eu acho que nós vamos pensar nesse ano como o ano que não foi. Que era o ano, foi um ano que seria um ano muito bom para a América. A América voltar, por exemplo, terminar esse ano, que eu acho que não será possível, terminar esse ano com uma vaga em um torneio internacional de novo, né, que eu acho que isso não vamos conseguir, seria um ano excelente. A gente ia falar que era um ano excelente para a América. Sim. Avançamos mais no torneio internacional do que no ano passado, e nós já estávamos achando um ótimo ano passado. Né? Então, assim, o que precisa resolver realmente, e aí vai ser um ano excelente. América classificar, ficar na Série A, foi um bom ano para o América. Talvez não seja o maior ano de destaque dos últimos, mas foi um bom ano para a América. Se for rebaixado, é um ano que não foi. Esse que vai ser, talvez, o tom do programa lá. É que a gente vinha bem e no Campeonato Brasileiro a gente decepcionou e caiu para um rebaixamento improvável, né? Se cair, pois é. Eu tô até lendo aqui, ó. Vou tomar o Paulo Braga, né? Isso. Doutor Adolfo, tá aí. Isso não se justifica se cair para B. Claro, por isso que eu tô falando. Se a gente manter na Série A, vai ser um ano excelente. Se a gente cair para a Série B, vai ser o ano que não foi, né? Eu acho que a preocupação toda, e aí eu, no ponto de vista até de instituição, a gente tem que pensar 2023. Dando bem ou dando mal, a gente tem que pensar como lições aprendidas. Qual que foram os nossos vacilos pelo caminho, o que fez a gente chegar a esse ponto. Mais uma vez, não acho que está perdido ainda. E vou dizer, com todas as questões do jogo de sexta-feira, eu vejo evolução no time. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo evolução no time, você entendeu? Igual eu falei, a gente se preocupa. A gente fala bastante do Vegetti e tal, e é uma coisa que parece que todo mundo queria mesmo. Mas a questão é que o nosso problema não é fazer gol. O nosso problema é parar de tomar gol. E vamos dizer assim, nós paramos de tomar gol sistemático. Quer dizer, a gente não toma mais gol porque a defesa é uma peneira. Nós tomamos 2 gols porque o nosso principal jogador, que tem regulado os 10 últimos jogos, deu 2 vacilos, entendeu? Um de infantilidade e um de vacilo mesmo. Então, assim, eu só tenho fé ainda de que a gente pode sair dessa porque eu vejo com o Bustos alguma evolução no time. Tem defeitos também? Para mim, tem. Custou a mexer. Eu, por exemplo, no jogo de sexta-feira, eu não voltaria com o Martínez. Não voltaria. Não tá no dia do cara, velho. Se não tá no dia, não tá no dia, sabe? Então, eu penso que a gente pode se salvar pela evolução do time. A gente pode achar um time aí que funcione. Mas essa desconcentração é o que nos atrapalha. O Alencar falou aqui uma coisa interessante aqui. Deixa eu ler alguns comentários. O Rolon tá falando que o aplicativo que estão usando é a versão trial. Depois do período grátis vai ter efeito. Não, ó, tomou, claro, estão pagando já, tá? Então... Alguém aí viu o Ale e o Éder tocar na bola durante o jogo? Roberto Nassif, agora tem de ganhar todas. Marco Antônio tá aqui dando boa noite. Augusto Rezende falando que conversou com o Lucão e que o software é bom, que a interpretação que não é boa. Rovani Xavier, boa noite. Não adiantava ver Jet se a zaga entregável, que eu também acho. Sérgio Souza, boa noite, amigos. Alencar tá falando, vamos sair dessa situação. A cada 3 vitórias seguidas tem churrasco e sorteio de iPhone. O clima está voltando e o pão já está caindo com o pão com a manteiga para cima. Olha, Alencar, você sabe que o seu apelido aqui no programa é o nosso deputado e meteorologista, né? Você que falou que estava chovendo, queria parar de chover. Nós estamos esperando essa chuva passar, ué. Você tem que dar um novo boletim meteorológico se a chuva passou ou não. É, mas sexta-feira o pão caiu com a manteiga para baixo. Foi. Que caiu, caiu, cara. Resultado. Ele caiu. Coré, não. E vamos buscar uma competição internacional. E sempre colocamos o América melhor que pegamos o futebol que está fazendo dessa vez. E nos cobrando e ajudando. O nosso time tem que dar a vida. Esse é o recado. E vão fazer isso. E está falando aqui que ele vai dar mais ingresso aí, viu, gente? Quem quiser, coloca aí para a gente sortear. Que a gente coloca aqui no, na cumbuca do sorteio. Alex Tocho, boa noite, meus amigos. Saudade de todos. Marco Aurélio Duarte. Vai, boa noite, Decadinho. Você vai ver a gente, bebê. Vai, vai. Tá saudade de você também, menino Ritoche. Boa noite, Decadentes. Assisti 2 jogos da Série B hoje. Se tudo correr bem, ano que vem a gente cai pra Série C. Para, só. Não. Não, não, aí também menos, não. Gente, não, aí também não. Calma. Torcedores, calma. Esse time do América. O time do América hoje, ele seria líder na Série B. Tranquilamente. O abismo. A Série B é um abismo pra Série A. Essa é a verdade, cara. Mastriano, na Série B, estaria com 42 gols. No mínimo, entendeu? Boi bandido com mais 20. Essa é a verdade. Entendeu? Realmente, ele a Série... Eu fiquei vendo uns jogos aí esses dias também, mas é muito ruim, cara. Muito ruim. Não dá, não. Vamos. Ó, igual eu falei, não tem ninguém... Não tem vaca em cima do telhado, não tem nada ainda decidido. Tem que pegar firme, você entendeu? Eu via hoje em alguns grupos o pessoal se mobilizando, querendo fazer rua de fogo, querendo fazer... Gente, façam o que vocês acharem que é interessante para ajudar, certo? Para atrapalhar já tem. Então, assim, a minha opinião pessoal é que eu não vejo nesse grupo que nem vaiar e nem fazer festa faz muita diferença. Mas aí é minha opinião pessoal. Mas, ainda assim, é melhor ajudar do que atrapalhar, né? Então, eu penso dessa forma. Francisco Silva está aqui também, Gilberto Weber, lá do pessoal do Coelhão do Vale, do Coelhão do Vale, sensacional, viu? O pessoal do leste de Minas, e, né, de Vila Velha, lá de Espírito Santo, muito legal. Chester Rodrigues, dando boa noite a todos, Cristiano Bisotto está aqui também com a gente, né? Isso é o mais importante, viu, gente? A gente vai para lá terça-feira, só para continuar rapidamente esse assunto, eu respeito muito o torcedor que vaia. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas eu, aí é uma opinião pessoal. Eu acho que durante o jogo é ruim. Eu acho que depois do jogo é melhor. Se você realmente achar que deve fazer isso. Né? Durante o jogo não ajuda em nada. Vai, a gente fica com raiva. Tem jogador também que eu não gosto. Tem jogador que quando apareceu para entrar no jogo contra o Cuiabá, meu estômago já embrulhou. Eu já falo assim, não é possível, sabe? Mas não adianta nada também botar fogo no negócio. Agora, meu filho, ou a gente. O grande barco é o América. Se o América afundar, a gente está lá também. Mas a gente não quer que afunde. Concordam comigo? Plenamente. O que vocês acham disso? Plenamente. Eu acho que assim, tem alguns jogadores que. É o mesmo que eu também acho, que não deve nem jogar mais esse ano, que não está rendendo absolutamente nada, não se recuperou. Né? É ruim falar assim, né? Porque o jogador é a pessoa também e tal, mas em termos de futebol. Não está contribuindo com nada, tem entrado e não tá mostrando sinal de melhora nenhum. Se querem preservar o jogador, não escalem, não coloquem. Tinha outras opções para entrar no jogo ali. Até melhores, né, do que ele. Tem alguns jogadores que não estão rendendo. A gente comentou isso no programa do Resenha aí, que a gente fez a avaliação do elenco. Então não tem jeito. Tem alguns jogadores que não tem jeito, não vão render mais. Então melhor não utilizá-los, né? Agora, também respeito também, como você falou, mas eu acho que se vaiar durante o jogo, o clima vai piorando para a gente. Né? Principalmente em jogos dentro de casa. E começa a brigar na arquibancada, cara, que me dá. Quando eu vejo briga na arquibancada, me dá uma tristeza, sinceramente, porque tá todo mundo ali pela mesma coisa, sabe? Eu acho chato demais da conta quando começa. Principalmente isso, a vaia que leva a briga. É o pior momento. Assim, né? Nós temos que animar um pouco. Nosso primeiro turno foi desastroso. Nosso segundo turno não tá tão ruim. Ainda tem um joguinho do primeiro turno que, quem sabe, a gente consegue ganhar o jogo contra o Vasco lá e até dar uma melhoradinha. Mas nosso segundo turno é bom. Nós estamos com 7 gols feitos, 6 gols sofridos, saltar de 1 gol, né? No primeiro turno tá menos 40 e tanto. Tá menos porrada, né? Sim. Mas no segundo turno tá bom. Aproveitamento 58,3, como eu te falei, média de 1,75 gol feito. Nós estamos em sétimo lugar no campeonato do retorno. Pois é, nossa campanha não é tão ruim no retorno. A gente tem que pensar desse jeito, ou seja, isso mostra a evolução, né? Isso mostra a evolução. Eu vou parar de falar porque o Rafael Souza está falando para a gente deixar o Deleucas falar. Fala, Deleucas. Não, eu só ia falar que eu acho que até essa a recuperação do time, o fato do time tá melhorando, tá taticamente melhor, tá sofrendo menos gols, tá até mais ligado. A descobrir que a gente tem a que peça que a gente foi, foram 2 gols de erro de individuais de um mesmo jogador. Antes a gente errava muito individualmente, então a gente tem diminuído até isso. E por conta de uma mudança de comando, né? O que mostra que se tivesse trocado antes, eu acho que aí o próprio incidente lá com o Itaberaba podia ter sido o caos perfeito de trocar ali, e a gente teria já algumas vitórias a mais, uns pontos a mais, que colocariam a gente numa outra situação, e o trabalho estaria num ponto melhor também. Se a gente vem evoluindo, a gente está aí um pouco melhor do que agora. Eu acho que o problema foi essa troca. Ela pode ter acontecido tarde demais. Quero que não tenha sido. Quero que ainda tenha salvação, que a gente continue nessa melhora. Mas, assim, agora a gente vai precisar pontuar contra equipes que a gente geralmente não contaria com pontos. Que é, por exemplo, Palmeiras, fora de casa. De times que estão brigando lá em cima, do Fortaleza fora, por exemplo. A gente não vai poder agora contar que a gente pode perder esses jogos. A gente não pode mais perder. Então a gente vai ter que tentar batalhar para ganhar partidas improváveis. Acredito que possa acontecer? Olha, pode. Até mesmo se a gente oferecer uma motivação extra, né, para o pessoal ali, né? Talvez aconteça. E aí pode ser que funcione ainda. Acho difícil. Tá difícil. Acho que foi um erro de ter feito a troca muito tarde. E aí é um problema que a gente até fala de um dos erros dessa diretoria, que é a parte de o futebol não ter um diretor de futebol que seja tão capaz, que é o que a gente critica às vezes no Cascado, que é o cara que consegue fazer essa interlocução, identificar problemas e reportar para ser mais assertivo com a diretoria. A gente depende muito da palavra da parte de direção que cuida do futebol. E aí está muito mais fadado a erros de interpretações pessoais, né? O que é mais difícil. Se a gente tivesse um departamento mais profissionalizado, alguém conseguisse identificar, olha, não vai render, não tá legal, por conta disso, é hora de trocar, a gente podia estar melhor. O Vasco mesmo estava com uma fase muito ruim, eles identificaram que o problema era o técnico, trocaram o treinador, aí custaram, encontraram um cara que é até competente, é o Ramon Dias, e aí tá aí, eles estão numa virada e possivelmente não vão ser rebaixados. Eu acho que eles têm grande chance de não ser rebaixados esse ano. Eu não tenho essa fé sua, não. Eu acho que o Vasco está num caminho de rebaixamento razoável. Não é porque teve uma reação. Isso é aquelas reações. Falta elenco, cara. Eu acho que não tem jeito. Mas aí falta elenco para muita gente. Eu acho que é porque tem alguns times em espiral negativa, vídeo Cuiabá, que é por isso que eu acho que a gente conseguiu Santos. Ter ganho. Não, o Santos eu acho que esse já está com um pezinho, ele já cravou. Curitiba. O Santos e Curitiba são os dois times que eu acho que não tem muita salvação mais. É, o Vasco e a gente, eu ainda acho que a gente possa conseguir, se a gente conseguir realmente alavancar aí uma sequência boa, porque eu acho que o Cuiabá e o Goiás têm chance de entrar. São times que podem perder o suficiente para isso. Mas o Cuiabá já vai para 29, né, cara? Essa é a questão, a gente deixou ainda fazer um pontinho a mais, né? É, exatamente. Para no 28, a gente está com 19. Tipo, porque eles estão numa fase ruim, a chance deles perderem muitos jogos nesse turno é grande, né? Então, daria. E pegar outros times com espiral negativo. O Cruzeiro, se entrar no espiral negativo também, é outro que pode abraçar o rebaixamento. Então, assim. Só para te interromper, Felipe, só o que a gente tem que entender é o seguinte: coloca no lugar do outro. O Cuiabá, pô, nós temos que ganhar do América, hein? Inclusive, nós estamos na frente dele. Vamos dar tudo em cima deles. O Cruzeiro vai chegar com a gente, vai falar a mesma coisa. Ó, nós temos que ganhar do América, 3 pontos garantidos. É a mesma coisa que a gente fala deles. Então, os jogos são até mais difíceis contra essas equipes, porque eles também enxergam na nossa posição de tabela. Sim, total. A oportunidade de recuperar. Talvez a gente... Perder para a gente é vergonha. Eles vão se posicionar da mesma forma que a gente se posiciona. É, então é um pouco difícil. O jogo ontem, gente, o Cuiabá foi pra cima do América. Os caras tomaram 2 gols, eles foram pra cima e mantiveram o jogo em cima. Ontem não, sexta, desculpa. Desculpa, Felipe, já interrompi não. A interrupção. Deixa eu só puxar aqui uma coisa. O Renato tá falando pra gente ligar pro Alencar. Ô, Alencar, se você quiser participar domingo que vem, viu? A casa é sua. Só me manda uma mensagem aqui que nós combinamos direitinho. O que é isso, gente? Quem tá vendo o vídeo aí? É o Thales. Descobrimos. O Thales está mudo. Não sei como é que ele está conseguindo fazer barulho, estando mudo. Menino Thales, você está muito calado. Dê sua opinião. Você já é da turma que acha que subiu no telhado? Não, já. Tô com a camisa amarela. Você me chama de Pachecão. Ô, filho. Enquanto a gente tiver... Na verdade, se a gente for rebaixado, eu vou estar lá de qualquer jeito, bicho. Sim, isso aí. Você não garra, não, cara. E nós vamos estar aqui fazendo um programa domingo, normal. Normal. Tudo igualzinho. Puto pra caralho. Não vai nada. Ano que vem, quando a gente estiver feliz lá, disputando lá primeiro lugar da Série B e tal, nós vamos estar aqui pra checão, feliz e contente. Porque nós somos otários desse tanto mesmo, faz parte. Mas, de qualquer forma, cara, a sua pergunta, a resposta é... Nós não caímos, mas nós estamos fazendo de tudo para cair. Nós estamos com um roteirozinho aí bem, bem definido para isso. A montagem do elenco não foi legal, igual eu já falei. Os jogadores não estão com aquela vontade que a gente esperaria de um time que quer sair da zona de rebaixamento. Nisso aí a gente, mais uma vez, fala do time do Vasco. Ah, time do Vasco contratando, sei o quê. Foda-se. Os caras estão com vontade de jogar bola e a gente não tem vontade, sacou? Esse jogador que você falou aí, que te deu desânimo na hora que entrou, todo mundo sabe que é o Alê, né? Sim. E quando um Alê entra em campo, a gente já sabe, cara, é aquela preguiça do cacete, sacou? Se o América tivesse ganho de 4-0 o Cuiabá, o Alê entrando, ok. Mas a gente, precisando segurar um resultado ou vencer, você colocar o Alê é pá de cal, sacou? Pois é, e você vê que até na escolha do Alê, por exemplo, eu não entendi porque que ele botou o Alê e não botou o Cal. Porque ele achou que com o Alê ele teria um passe melhor. Cara, ele não tem. Aí que tá, com o Alê ele não tem. Não tem nenhuma. Se a gente estivesse jogando esse joguinho de videogame, não tem nenhuma estatística que justifique a entrada do Alê no lugar do Cal, entendeu? Por exemplo, Só para dar um... Acho que o Alê deve ter feito mais gols na carreira que o Cal. Ele pode ter contado que às vezes numa dessa aí... Eu não tô defendendo o Cal, não. Eu tô só dizendo que se era para botar alguém ali, faria muito mais sentido o Cal do que o Alê. E aí volto naquilo que nós falamos lá do negócio de vai e tal. Aí, o jogo tá... Imagina que aquele jogo fosse no Independência. Bota o Alê ali. Pronto. O cara teria zero direito de errar. Mas é zero. Se ele entrasse com a camisa mais fofa para fora do calção, ele já tava, entendeu? Ele já tava vaiado. Então, assim, quando chega num ponto desse, você tem que tomar, você tem até que preservar. Igual eu falei, até igual vocês falaram, preservar o jogador, sabe? Não tá fluindo. Mas o melhor jeito de preservar o Alê teria sido deixar ele ir embora pro Inter, né? Nós não quisemos preservar ele, não. Eu desconfio que o Inter não possa ter querido tanto assim, não, viu? Eu tenho certeza que não. É. Então, assim. Acho mas de fato, eu acho que o Alê não tem mais clima pra jogar aqui. E acho assim. Eu buscaria um outro lugar pra ele jogar pro ano que vem. Mas. Até queimaram ele também demais. Se nas primeiras três partidas horrorosas que ele fizesse, desse um tempo, idem Juninho, idem alguns Éder e alguns outros tem, se tivesse dado uma, sabe, uma segurada no cara, ô bicho, segura sua onda. Porque é fácil, né, cara? Às vezes o jogador tá numa fase ruim, né? Depois ele volta até uma fase... O próprio Felipe Azevedo foi assim, né? Sim. O Azevedo tava numa draga aí, sumidaço, cara, sumidaço, última opção. E agora é a nossa primeira opção. Né? Eu falo isso com propriedade, porque eu sei o que é estar fora de um jogo, que foi meu caso, que fiquei 9 meses fora, e voltei hoje com pique total. Segue o jogo aí já. Você vê, por exemplo, a gente vai lá terça-feira, jogo difícil, apertado, a gente ganhando ali de 1-0, difícil, aí tá lá Benítez jogando, ou alguém lá da frente, manda trocar, vai tirar o Benítez e vai botar o Alê. Você tá entendendo? É difícil, cara. Ele pode fazer uma puta partida, mas se ele perder uma bola, complica pro lado do cara. Mas sabe? O outro também que entrou ontem, que tá numa fase que não merece nem entrar, é o Éder. Numa situação similar. Se a gente entra, vamos pôr que sim. O Júlio seja quem vai jogar no lugar do Avelar, já que o Júlio é quem tá pedindo passagem na zaga, e não o Éder. Sim. E aí ele faz a mesma troca que ele fez, ele tira o Breno e coloca o Éder ali pra segurar o placar. E o Éder falha de novo. É jogador que a gente já tá meio nos cascos com os caras. A gente que eu falo é a torcida, né? A gente já tá meio nos cascos com o cara, então qualquer coisa é motivo, sabe? Não tô dizendo que o técnico tem que ser refém da torcida. Não é isso. Eu só acho que o próprio jogador sente isso, o cara não vai dar um passe refinado, o cara não vai tentar nada diferente, porque ele tá refém ali, entendeu? Ele tá numa situação que ele não pode vacilar nem isso aqui. E futebol, você vacila, faz parte, é um esporte, mano. Se ninguém vacilar, o jogo acaba 0-0, entendeu? Essa é a verdade. Então, isso é o que tem que tomar mais cuidado aí. Mas eu acho que o crucial é a gente discutir de uma forma um pouco maior. Se o time tá caminhando, e a minha impressão é que tá caminhando. Não sei se é o suficiente para nos salvar, mas a impressão que eu tenho é que tá, mesmo com essa discussão de bus, entra a ler, não sei o quê, tá melhor do que com o Mancini, para mim. Que melhor você, até. E você, tá? Você acha? Uai, Jaro, friamente, sem qualquer estudo, os números estão aí para isso, né, cara? Sim. Mancini, X jogos, fez Y pontos. O Busto, com muito menos jogos, fez 3 Y de pontos. Então, assim, tá melhor. O Mancini se perdeu, cara, nas convicções dele. Simples assim, sacou? Ele se perdeu nas convicções dele. Ele cismou que o 4-3-3 ia dar certo, sendo que a gente não tinha os três lá na frente, né, cara? Então, fudeu. Fudeu nisso aí. E mais do que isso, até uma coisa que a gente, o Jairo sempre comentava, nosso time não sabe jogar com o centroavante, a gente tem um centroavante finalmente, mas a gente não sabe jogar com ele. E a gente vê que quando o Salum diz que o Mancini não jogava com o Mastriani, porque o Mastriani não jogava da forma que o Mancini queria, e o Mastriani a gente vê com o Bustos, que é um cara que consegue sair da área, que consegue conduzir a bola também, ou seja, o que ele queria que o Mastriani fizesse é igual o Luizio faz, que é cair para uma ponta, para poder inverter ali, aí você, de fato, você não faz. E ele foi bem enfático quando ele chegou na América, falando que ele não fazia ponta, que ele jogava de segundo atacante ou de primeiro atacante. Então, assim, ou seja, ele queria um centroavante que não fizesse centroavante, que viesse pro meio, que viesse pra ponta. É. Aí é foda, porque o cara, você tá na convicção, e aí você tem um centroavante, que é centroavante, que faz gol, e o cara não usa porque, não, esse cara aqui, ele faz muito gol, ele fica muito parado. É a convicção frente, de jogo do cara, né, velho? Você vê que ontem o Mastriani se movimentou super bem, voltando, tentando fazer jogadas. Sim. Então, não é que ele não se movimenta, não é que ele é lento, não é que ele não dá combate, é que ele não cai para... Exatamente. Muito. O Everton Paulista sempre descia muito até o meio-campo para poder armar, ia para uma beirada fazer uma tabela. O Aloysio sempre estava na ponta também para trocar ali. Isso, o Mastriani não faz. Então, tipo, e assim, faltava gás, né? Faz isso tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, que é botar a bola para dentro da casinha, acabou o gás, né? E Coca-Cola 3 eram piores tecnicamente. Ou seja, é um cara que sacrifica o time pela convicção dele. Eu acho que esse até o Lisca, na entrevista dessa semana, ele falou que você tem que montar o seu time baseado nos jogadores que você tem. Você tem que ver os jogadores também. Que o seu elenco tem e montar a melhor forma de jogar com aquele pessoal. Você não pode chegar assim, olha, eu jogo desse jeito, eu vou fazer todo mundo cair. Então, igual você tem aqueles joguinhos de criança que tem as fórmulas, aí você vai pegar o quadrado e tentar socar ele no círculo lá, porque é isso que você quer fazer. Porque ele que você quer, né? Um círculo de qualquer jeito, né? Então, assim, aí é difícil, né? Funcionou antes, porque eu acho que ele tinha peças até que combinavam mais com o estilo. Eu sempre falo, cara, o exemplo máximo desse tipo de coisa, de fazer o time com quem você tem, eu sempre já falei isso, a seleção de 70. A seleção de 70, dos 11 titulares, 6 era camisa 10. Que time hoje, que seleção botaria 6 camisa 10 para jogar junto? Me explica. Não colocaria, porque o jogo, não sei o quê, meu esquema. Bicho, o cara joga bola, joga bola. Quem joga bola tem que entrar, simples assim, sabe? E você tira o melhor do jogador ali. E não tinha lógica nenhuma você largar o Mastriani e o Martínez no banco. O cara joga bola, porra, né? E eu sempre falo isso, e esse ano a gente ainda deu muita sorte, é uma palavra ruim, mas a gente foi muito abençoado porque a base entrou e jogou. Nós estamos falando bem do Júlio, nós estamos falando bem do Breno, nós estamos falando bem dos dois meninos, do Matheus e do Rodriguinho, que estão quebrando uma árvore inteira nas laterais, né? O próprio Varanda. O Varanda, né? Então, quer dizer, isso não é sorte, mas vou dizer assim, também a gente poderia ter dado azar também nisso, né? Deles não estarem em boa fase. E ainda tem o Adson, que deu, esse sim nós tivemos azar, mas foi um azar de lesão. Mas já voltou também, né, gente? Jogou no sub-20. Vocês viram, alguém viu o jogo? Ele foi bem? Vi não. Queria ter visto, mas não teve jeito. Viu? Você aqui já quer de esporte especializado? Já que você falou no Adson aí? Não, daqui a pouquinho nós vamos falar de esportes especializados. Deixa eu ler aqui alguns últimos comentários. Alexandre Dolabella está aqui falando, ó, bem antes do jogo em Montevidéu, em Buenos Aires contra o Defensa, o Mancini não nos tratou bem, mas só eu e meia dúzia viemos protestando até a troca do técnico. Mais de 3 meses depois. O Antônio Barroso está aqui falando que a coisa está muito difícil, mas melhorou um pouco. O Alberto Boechat está aqui dando um boa noite, Decadentes, camisa 12. Nésio Maciel está aqui com a gente também. Boa noite, nação. Penso que temos que continuar misturando a garotada da base, os raçudos e competentes gringos. Fora o todo poderoso Juninho. Vamos que vamos, Coelhão. Eu acho que é mais ou menos essa receita mesmo, né? Vamos para a Bale Colatina, já são 9h12, né? Esporte especializado é depois, Thales. Nós temos tradições aqui nesse programa. Você vai fazer hoje esportes especializados? Olha lá, olha pra você ver, ele fica caladinho, que danado. Ele acha que eu vou fazer uma pegadinha com ele. Bom, bala da galera, votação via Twitter. Esse aqui teve uma disputa boa, hein? Ganhou pra galera Cavicchioli com 48,4%, seguido de Rodriguinho com 29%, Azevedo com 16,1% e ninguém com 6,5%. Doutor Adolfo, vou conversar por você, seu bala. Bala de ontem foi, na minha opinião, o Matheus Cavicchioli, com uma menção honrosíssima para o Matheus Henrique, que seria o segundo colocado, na minha opinião. Mas o Cavicchioli ontem foi importante, seguro, salvou a gente em 3 lances muito difíceis no segundo tempo. Soltou uma bola lá no cruzamento, que acabou demos uma sorte lá, isso não interferiu tanto. E o Matheus Henrique foi muito bem, na minha opinião. Jogou muito bem, eu acompanhei de perto ele vendo o jogo. E acho que ele só errou ele teve um erro, sim, que foi o passe que deu o erro, que acabou gerando o contra-ataque, onde acabou acontecendo o segundo gol do Cuiabá, mas não foi diretamente responsável, mas fez uma menção honrosa, então, para o Matheus Henrique. Mas é o Cavicchioli. Boa. Felipe. Olha, eu também vou votar no Cavicchioli, até pela... Está mostrando, né, recuperação da fase ruim que ele estava. E acho que pode sim nos ajudar se a gente fizer uma campanha nível Libertadores, nível título, que é o que a gente precisa nos salvar. Vai ter que ajudar bastante, principalmente em jogos contra as equipes mais poderosas, né? E ele recuperando a forma é a melhor forma de a gente fazer isso. Mas uma menção muito honrosa ao Rodriguinho, que hoje consegue ser o nosso melhor ala esquerda, mesmo não sendo um ala esquerda de origem. Mesmo sendo nem canhoto. Então, assim, ele tem jogado muita bola também. E coloca aquela pulga de por que diabos o Mancini nem cogitava colocar ele. Então, assim, são as coisas meio loucas, assim, né? Como é que você pega um cara e ele joga o que ele tem jogado improvisado, e com o treinador antigo ele não teve chance nem no Campeonato Mineiro, né, de poder fazer alguns minutos. Então, é complicado. Fato. Thales. Felipe Azevedo. Só pelo gol? Só pela cortadinha pro meio? Não. Pelo conjunto da obra, cara. Pelo conjunto da obra. Conjunto da obra. Seria o gol da vitória se não fosse o Martins, que é meu colatino, já adiantando. Então é isso. eu vou de Cavicchioli. Fez uma grande partida ontem, seguro. Né, parece que assim, com o pênalti, se não fosse por ele, não fosse assim por um coisinha, ele tinha pego. Então, assim, achei que fez uma. Não teve culpa nos gols. Então eu vou de Cavicchioli, mas vale a menção honrosa aí. Igual eu falei, o Ricardo Silva fez uma grande partida aos dois laterais, né, o Matheus Henrique e o Rodriguinho. Achei que fizeram grandes partidas. Gostei do Varanda, gostei do Azevedo. Mas o meu bala vai para Cavicchioli. Bom, colatina da galera. Colatina da galera, esse aqui foi um passeio. Ganhou Martínez com 77,8%, seguido de um empate entre Avelar e Bustos com 8% e Juninho com 6,2%. Adolfo? Infelizmente, né? Dois lances que comprometeram o resultado do jogo. E depois desses lances, ele não conseguiu jogar mais nada. Não fez mais nada no jogo. Então é o Martínez. Concordo. Felipe? Acho que o Colatina é o Martínez por tudo. Que, infelizmente, a derrota caiu nos erros dele, né? Mas ainda acho que o meio-campo é ele e outros dois ali. Não tem dúvida. Ele é o nosso melhor meio-campista. O segundo é o Breno. Então ele tem que jogar. Falhou. Acontece. Infelizmente, nós estamos numa fase que isso não pode acontecer, mas não por culpa dele, por culpa de diversos outros fatores, né, que era até sem ele em campo, em muita parte das vezes, né? Então, mas não tenho o que falar, né? Foi o pior em campo, de fato. Beleza. Thales. Eu já falei, é o Martins. Você já deu spoiler? É o Martins. Eu concordo, mas menção honrosa aí o Avelar, que aquele vacilo que ele deu ali não pode dar, não, tio. Aquela entrada que ele deu ali, temerosa, um certo descontrole, né? Então vai pro Martins, porque nós perdemos em função dele, mas vale um mini colatina aí pro Avelar, porque além de tudo, nos tira por um jogo também, talvez mais, dependendo de julgamento e outras tretas aí. Até acho, né? Que não. Essa acho dele, também acho que não. Acho que foi imprudência. Foi imprudência. É porque ele tomou o vermelho porque pegou. E assim, sim, não tem o que falar. Mas ele não é que ele foi chutar, não foi na maldade, assim. Então, tomara que não. Isso é um jogo só mesmo. Pois é. O Rio Nerrista dando aqui um salve coelhada. Santos Americanos, Marcão, boa noite. Acordei agora para ver o programa. Thales, Marcão acordou agora. Ele foi jogar bola com você mais cedo? Foi não, cara. Seria um prazer recebê-lo, mas ele não foi jogar bola lá, não. Lá que tipo de cerveja que vocês tomam depois do jogo? Gelada. Qualquer uma? Qualquer uma. Porque o Marcão gosta daquela marca verde, né? Ele tem uma certa... Ele gosta de Heineken, né? Bebendo também. É gelada. Tá certo. Bom, vamos então para esportes especializados com Thales. Mentais, deu um probleminha aqui. Se você quiser falar alguma coisa enquanto isso. Esportes especializados por Lucas. Agora sim, agora eu chego. Vamos lá. É, primeiro as notícias sobre os nossos subs, né? Subs, vamos falar assim. Curiosidade, os nossos três subs jogaram contra o Coimbra. O sub-15 ganhou de 2-1. O sub-17 ganhou de 2-0 e é o líder do Mineiro. E o sub-20, que você falou sobre o Adson, perdeu de 1-0 pela semifinal do Campeonato Mineiro. Perdeu de 1-0 para o Coimbra, né? Tem um jogo de volta ainda, mas nós perdemos para o Coimbra de 1-0. É, ontem a gente teve mais uma edição daquela Coelhão Cup, né? Que as escolinhas do América fazem, que é um negócio muito legal. Que tem a meninada lá toda correndo, fazendo uma disputa lá e tal, e vai o Coelhão, uma festa muito bacana. O dia 30 de setembro, o Locomotiva joga contra, o América Locomotiva, né, joga contra a Cachorrada. É, o futsal não tem a data do próximo jogo, eles estão em treinamento. E é isso. É isso. Esporte especializado hoje é bem curtinho, bem rapidinho, bem sucinto. É, menino Lucas gosta de falar mais de outros esportes, bocha. Fala, ele viaja na maionese aqui. Tá certo. Bom, é, o pessoal que pediu os ingressos aí pra gente, eu vou pedir aí ao Otto e ao Caio Oliveira que mandem o contato de vocês pro contato@decadentes.com.br, tá? É, como o nosso presidente aí nos prometeu alguns ingressos aí, é, podem me mandar lá o contato de vocês que a gente combina certinho pra terça-feira, tá certo? Maurício Cândido, Otto Moll, Heloísa e Caio Oliveira, beleza? Então é isso aí, terça-feira nos encontramos lá no Independência, 21h30, e sexta-feira contra o Vasco, também no Independência. Qual hora, Thales, você sabe? Thales vai cansar de mim essa semana. Jamais canso de você, ô mal agradecido babaca. Na verdade não é sexta-feira não, gente, desculpa, mudou o jogo. O jogo foi para segunda-feira, dia 25, às 20 horas. Então é só o jogo contra o Bragantino mesmo. Puta que pariu. Tá bom? Então é vamos isso aí. Não, mas vamos que vamos. É, o Otto, você está perguntando, manda no e-mail contato@decadentes.com.br, tá? Não sei se você tem meu contato. Alguns talvez tenham meu contato via WhatsApp, essas coisas, mas se não tiver, manda no contato@decadentes.com.br que eu entro em contato aí, beleza? Então é isso aí, moçada. Um grande abraço a todos. Doutor Adolfo, muito obrigado mais uma vez, abrilhantou o programa. Viu? A casa é sua. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. Até mais. Boa semana.